Conclusão: por que Deus recompensa o jejum? Uma pergunta crucial permanece: por que Deus responde ao jejum? Por que ele nos recompensa quando jejuamos? Que ele faz isso é evidente pelas numerosas ocorrências nas páginas da Bíblia na história. E Jesus prometeu que ele faria isso, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A pergunta é urgente, porque uma resposta incorreta pode desonrar a Deus e nos causar grande dano. Uma resposta que desonra a Deus e nos causa dano. Por exemplo, suponha que digamos que jejuar gera recompensas de Deus porque elas são alcançadas, porque demonstram os méritos daquele que jejua. Isso desonraria a Deus porque estaria transformando a sua graça gratuita numa transação comercial. Implicaria que o jejum provém, em última instância, da própria vontade de cada um e que essa disciplina autocriada é então oferecida a Deus em troca de recompensa. Isso é uma ofensa a Deus, porque afirma ser nosso o que pertence somente a Ele, a saber, a iniciativa suprema da oração e do jejum. Desse modo, nos colocamos no lugar de Deus e invalidamos a gratuidade da sua graça. Isso causa grande dano também para nós. Se escolhermos nos relacionar com Deus dessa maneira, no fim, não seremos os beneficiários da graça, mas somente da justiça distributiva. Isso significará que recebemos de Deus o que merecemos, em vez do dom gratuito da vida eterna, fazendo uso dos termos do apóstolo Paulo. Essa maneira de ver a resposta de Deus ao jejum se torna em obras. Vemos isso em Romanos 4, verso 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Traduzido literalmente, para aquele que trabalha, a recompensa não é contada segundo a graça, mas de acordo com o débito. Se dissermos que Deus recompensa o jejum pelo pagamento de salário, ou acertando débitos com aqueles que ganharam ou mereceram a sua recompensa pelo jejum, então agimos como se a recompensa não é contada segundo a graça. Essa é uma maneira fatal de nos relacionarmos com Deus. Isso porque a única alternativa à graça gratuita é a condenação. Deus não nos salva pela graça mediante a fé e depois recompensa nosso jejum pela justiça e pelas obras. A recompensa da justificação e cada recompensa subsequente chegam a nós mesmos nos mesmos termos e pelos mesmos meios, com base na obra de Deus em Cristo, a saber, a sua morte expiatória, e por meio das obras de Deus em nós, a saber, nossa fé transformadora de vida. A tentativa de merecer ou obter qualquer coisa de Deus é maligna e fatal antes e depois da nossa conversão. Um ato que anula a graça é maligno e fatal, seja quando for o que você pratique. Portanto, uma resposta errada à pergunta de por que Deus recompensa o jejum pode desonrar a Deus e nos causar grandes males. É extremamente importante que respondamos corretamente a essa pergunta. Estão em jogo tanto a glória de Deus quanto o nosso bem. O jejum é dele e por meio dele e para ele. Deus não responde ao jejum porque ele lhe revela um novo conhecimento sobre a nossa fé ou a nossa devoção. Ele conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. De fato, o nosso novo coração nascido da fé é a obra das mãos do próprio Deus. Ele nos conhece porque conhece as nossas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E ele não apenas nos criou como criaturas de fé, mas ainda continua trabalhando em nós, operando em vós o que é agradável diante dele. É nosso dever e deleite escolher obedecer-lhe todo o tempo, mas nunca devemos nos esquecer de que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A razão mais fundamental pela qual o jejum não pode merecer coisa alguma de Deus é que ele é um dom de Deus. É algo que Deus está operando em nós. Você não pode esperar que Deus pague pelo que já é dele. Isso é o que Paulo quis dizer em Romanos 11, verso 35, que diz: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso inclui o jejum, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é primeiramente oferecido a Deus para que possamos receber pagamento por causa disso. É primeiramente dado por Deus para que possamos nos beneficiar do que foi dado e para que ele possa ser glorificado por meio disso. Quando o rei Salomão viu seu povo renunciando às suas riquezas em favor da construção do templo, da mesma maneira que alguém poderia renunciar ao alimento no jejum, ele não se envaideceu por causa da virtude auto-operada do seu povo. Ele sentiu-se humilde pelo fato de Deus ter dado tal graça de generosidade. Ele disse: Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. É dessa maneira que devemos falar acerca do jejum. Não há motivo para a vanglória quanto a isso. Quem sou eu para ser capaz de jejuar? Ninguém. Não há nada em mim que escolheria isso para a sua glória, a parte da sua graça transformadora. E quando Salomão olhou para o futuro e avaliou se esse sacrifício de coração continuaria, ele orou: Senhor, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E assim devemos orar acerca do nosso próprio jejum e do jejum da igreja cristã. Ó Senhor, conserva as intenções vivas de jejuar que vós criastes e dirija os corações do teu povo sempre para ti como a fonte de toda alegria. Bem, se Deus não recompensa um jejum porque nós o criamos e oferecemos a Ele para obter recompensa, por que Ele o recompensa? Se de fato o próprio Deus é o Criador sustentador do jejum, por que designou esse ato como uma ocasião de sua recompensa? A recompensa é que Deus comprometeu-se a recompensar esses atos do coração humano que exprime a impotência humana e a esperança em Deus. Nas Escrituras, repetidas vezes, Deus promete vir em auxílio daqueles que deixam de depender deles mesmos e buscam a Deus como tesouro deles e auxílio. Deus promete água, vinho, leite e vida, que o dinheiro não pode comprar. Precisamente aqueles que não têm dinheiro, mas somente sede, se eles se desviarem do que o dinheiro pode comprar e se chegarem a ele. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A recompensa da vida vem não para aqueles que podem comprar ou trabalhar por ela. Ela é de graça, é gratuita. O preço é a sede que abandona as cisternas rotas do mundo e procura a fonte inesgotável em Deus. São os pobres de espírito que serão recompensados com o reino dos céus. São aqueles que esperam no Senhor, ou seja, que nele espera, para os quais ele trabalha. São aqueles que confiaram no Senhor, não em seus cavalos ou carruagens, que triunfarão pelo seu poder. São aqueles que se agradam do Senhor e confiam nele, que terão os desejos dos seus corações satisfeitos. Os sacrifícios que são aceitáveis a Deus são seu espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Essas coisas vazias ele recompensará. A pessoa que serve a Deus, não em sua própria força, mas com a força que Deus supre, será recompensada pelo Senhor. O compromisso maior de Deus é com a sua glória. Deus recompensa os atos do coração humano que expressam impotência humana e esperança em Deus. A razão para isso é que esses atos chamam a atenção para a glória de Deus. O versículo 11 de Pedro 4 torna isso evidente. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, e a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Certifique-se de estar vendo a lógica desse versículo. Se você não serve, ou melhor, se você serve, não na sua própria força, mas na força do Deus que supre, então Deus recebe a glória e o doador também recebe. Deus está comprometido em fazer tudo para a sua glória. Isso também é mostrado ao longo das Escrituras, como Jonathan Edwards demonstrou de modo tão enfático na sua obra intitulada Dissertação a respeito do fim para o qual Deus criou o mundo. Parece que tudo o que é dito nas Escrituras, como um fim último das obras de Deus, se resume numa única expressão: a glória de Deus. Deus elegeu seu povo antes da fundação do mundo para sua glória, criou a humanidade para sua glória, escolheu Israel para sua glória, libertou do Egito para sua glória, os restaurou depois do exílio para sua glória, enviou seu filho para confirmar a sua fidedignidade, para que os gentios o glorificassem pela sua misericórdia. mandou seu filho para morrer para manifestar a glória da sua justiça vindicada. Enviou o Espírito Santo para glorificar seu filho. Ordenou seu povo para fazer todas as coisas para sua glória. Ele enviará seu filho uma segunda vez para receber a glória que lhe é devida. E no fim, encherá a terra com conhecimento da sua glória. O objetivo final de Deus em tudo o que ele faz é que a sua glória possa ser demonstrada para a apreciação daqueles que a aceitam e para a desolação daqueles que não fazem. Portanto, ele recompensa os atos que confessam a impotência humana e que expressam esperança nele, porque esses atos chamam a atenção para a sua glória. Uma oferta de vazio para mostrar onde a plenitude pode ser encontrada. A oração é explicitamente designada para esse propósito. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus responde às orações, porque quando olhamos além de nós mesmos para Cristo como a nossa única esperança, isso dá ao Pai uma ocasião de magnificar a glória da sua graça na obra toda provedora do seu Filho. Do mesmo modo, o jejum é peculiarmente apropriado para glorificar a Deus dessa maneira. É fundamentalmente uma oferta de vazio a Deus em esperança. É um sacrifício de necessidade e fome. Ele diz pela sua própria natureza: Pai, eu estou vazio, mas vós sois a plenitude. Estou faminto, mas sois o pão do céu. Estou sedento, mas sois a fonte da vida. Estou fraco, mas sois forte. Estou pobre, mas sois rico. Sou tolo, mas sois sábio. Estou quebrado, mas sois completo. Estou morrendo, mas a tua graça é melhor que a vida. Quando Deus ouve essa confissão de necessidade e vê essa expressão de confiança, ele age, porque a glória da sua graça todo o suficiente está em jogo. A resposta final é que Deus recompensa o jejum, porque o jejum expressa o clamor do coração de que nada na terra pode satisfazer a nossa alma, a não ser Deus. Deus deve recompensar esse clamor porque ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.